Crinas e Tons, seu melhor caminho na hora do rush. Eldorado FM. Milton Eldorado, do You Feel Me? Agora são 7 horas e 40 minutos. Porto Seguro oferece Bike Repórter. Marcelo Siqueira. Acabo de descer a Rebouças e peguei a Faria Lima em direção à Vila Olímpia. Faria Lima está bastante livre nessa direção e no outro sentido também está tranquilo. Agora estou em cima da Ponte Cidade Jardim. A Marginal Pinheiros, sentido Jaguaré, tem lentidão nas duas pistas. Mas, quer dizer, na pista expressa e na pista local. Mas só que ela está andando legal até. Deve estar fazendo uma média de 30 até 40 por hora. Agora, no outro sentido, a Marginal Pinheiros, em direção à ponte estalhada aqui da Ponte Cidade Jardim, está andando muito bem, impressionantemente livre. O motorista estiver descendo a Rebouças, pode ou ter paciência no finalzinho da Rebouças para pegar a Ponte Eusébio Matoso e cair na Marginal. Para quem vai lá em direção ao Morumbi, torcida alvinegra aqui, passando muito forte, muita gente dentro dos carros, muito trânsito, quer dizer, muito trânsito não, o trânsito é, até que tá legal por aqui. Agora eu vou seguindo em direção à Ponte Estaiada, ver como é que tá ali, passageiros, e motorista aí, por favor, cuidado com os ciclistas da Marginal, um carro a menos para vocês. Marcelo Siqueira, Bike Repórter, Rede Eldorado. Oferecimento Use Bike do Porto Seguro Alto, de motorista a ciclista quando você quiser. Eldorado FM. Eldorado na Olimpíada. Pequim 2008. O Barcelona ainda não liberou o argentino Messi para a Olimpíada de Pequim. O clube catalão está estudando as regras para ver se é obrigado ou não a ceder o jogador para a seleção. Messi disse que queria muito ir a Pequim, mesmo que o Barcelona esteja jogando simultaneamente pela classificação para a fase final da Liga dos Campeões da Europa. Se a Argentina chegar à final das Olimpíadas, prevista para o dia 23 de agosto, Messi teria que correr contra o tempo e lutar contra o cansaço para jogar a disputa da Liga, 3 dias depois. O Barça diz que a regulamentação que obriga os clubes a ceder os menores de 21 anos não se aplicaria aos Jogos Olímpicos porque não é uma competição oficial. O Brasil não poderá contar com meio-campo Kaká, já Alexandre Pato, também do Milan, está confirmado. A seleção canarinho nunca foi campeã olímpica. O Brasil tem 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze. A Argentina? Bom, a Argentina é a atual medalhista de ouro. Em Atenas 2004, o time liderado por Tevez e Mascherano bateu o Paraguai na decisão e ficou com o lugar mais alto do pódio. Flávio Pérez, Rede Eldorado. Eldorado na Olimpíada, Pequim 2008. Apoio Bradesco, completo. Atenção, alunos do 5º e 9º anos ou da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Façam um desafio de português e matemática do Colégio Objetivo e concorram a bolsas de estudos e a descontos especiais. Provas, dias 3 e 4 de junho. Inscrições gratuitas até o dia 2 de junho nas unidades do Colégio Objetivo ou pelo site www.objetivo.br. Informações 0800-77-11-909. Objetivo, educação de qualidade. Oi, eu preciso ir pra rua Guararapes. Guararapes no Brooklyn ou na Lapa, senhora? Ih, moça. Ah, é perto da Ribeiro do Vale. Ah, tá certo, senhor. Peraí, mas é Ribeiro do Vale ou João Ribeiro do Vale? Hum? Sabe o que, que é? Que se for Ribeiro do Vale, é no Brooklyn. Agora, se for João Ribeiro do Vale, aí é na Lapa. Ai, moça. É perto da Bandeirantes? É. Ah, então é no Brooklyn. Quer dizer, se for Bandeirantes, avenida, né? Agora, se for Bandeirantes, rodovia, é na Lapa, senhora. Algumas coisas sobre São Paulo não dá pra explicar. Todo o resto tá aqui. Jornal da Tarde. Um jornal que São Paulo lê. A Anatel quer saber sua opinião. Participe da audiência pública sobre o índice de produtividade aplicável ao reajuste das tarifas de telefonia fixa, o Fator X. A audiência é aberta a todos e será nesta quinta, 29 de maio, a partir de 1 da tarde, no escritório da Anatel em São Paulo, Rua Vergueiro 3073, próximo ao metrô Vila Mariana. O Fator X é um cálculo que resulta em benefícios para os usuários. Para mais informações, consulte o portal www.anatel.gov.br. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Brasil, um país de todos. O Partido da República enxerga em cada cantinho de São Paulo as necessidades da população e a desigualdade social. Por isso, o nosso partido luta pela melhoria dos serviços fundamentais. Sua família merece uma vida digna. Desemprego e violência são problemas. Que venceremos trabalhando por uma sociedade mais justa, com desenvolvimento e liberdade. Estes são os vereadores do PR de São Paulo que lutam por você. Partido da República. Um novo partido para um novo Brasil. Eldorado. 50 anos no ar. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não poderia deixar de cumprimentar os funcionários da Rádio Dourado, a direção da Rádio Dourado, todos os ouvintes da Rádio Dourado, pelos 50 anos de aniversário. Eu penso que a Rádio Dourado faz parte da cultura brasileira, faz parte da política brasileira, faz parte daquele jornalismo que você, concordando ou não, você respeita porque é um jornalismo feito com muita seriedade. Por isso eu queria dar os parabéns. Um grande abraço e feliz aniversário. Eldorado, 50 anos no ar. Credibilidade na informação. Carona Solidária. A Eldorado apoia esta ideia. Esta é uma conta da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Se uma pessoa que percorre 6 quilômetros de casa ao trabalho não utilizasse o carro, no final do ano, teria evitado a emissão de 480 quilos de dióxido de carbono, considerando aí 200 dias de trabalho. Pense nisso antes de sair com seu carro esta semana. Carona Solidária. A Eldorado apoia esta ideia. 7h46, Eagle Eye Cherry no Trilhas e Tons. Trilhas e Tons, Eldorado FM.

tons. Eldorado FM 92,9. Esse é o Queen, aqui no Trilhas e Tons, Play the Game. Antes a gente ouviu Bono e Alicia Keys, Don't Give Up. Teve Lo Borges, Tudo Que Você Podia Ser. E também Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Eldorado Notícias, os principais fatos de hoje. Eldorado FM 8:01. O deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT, afirmou hoje que vai entrar com um pedido de reparação por danos morais na justiça. Paulinho da Força é suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de recursos do BNDES. Logo mais às 9h45 da noite, no Morumbi, Corinthians e Botafogo brigam por uma vaga na final da Copa do Brasil. O time paulista conta com apoio de quase 70 mil torcedores para conseguir o placar de 1-0 que o coloca na final. Já a equipe carioca leva a vantagem do empate após ganhar a partida de ida por 2-1. Na outra semifinal em São Januário, o Vasco precisa ganhar do Sport por 3 gols de diferença depois da derrota por 2-0 no Recife. Você poderá acompanhar a transmissão de Corinthians e Botafogo nos 700 kHz da Eldorado AM ou ainda na internet em radioeldoradoam.com.br ou espn.com.br/rádio. Eldorado Notícias, os principais fatos de hoje. Outras informações amanhã no Jornal Eldorado. Os Espero que não tragam o cãozinho Perivaldo pra sofrer aqui em meio a 70 mil corintianos. Nada contra os corintianos, mas já vi um beagle no meio de tanta gente? Sacanagem, né? Eu sou a Alessandra Lopes, vou pra casa. E amanhã tô de volta às 5 da tarde. Na sequência, Patrícia Palumbo e o Vozes do Brasil. No Super 8, a faixa das 8 da Eldorado. Logo depois tem André Góes. Um abraço e até amanhã. Você ouviu na Eldorado? Trilhas e Tons. Seu melhor caminho na hora do rush. Eldorado FM. Bavária Premium oferece. Temporada 2008 de tênis. Com Chiquinho Leite Moreira. Roland Garros.